go, go. And if you are able, you're gonna keep it your thing. Bomba 601, cópia. Cópia. Bomba Mega Leão 380, autorizado, aerovia Upper Zulu 14. Totoquim, após Upper Alpha 317. Decorda 28, mantém reto inicialmente até 3.000 pés, após curve à esquerda, no perfil da Golem, Eval Crate. 5050, transponder, frequência do controle em 199.35. Torre em 198.6, voando Never 1. Galeão 380, Upper Zulu 14, Toquim, Upper Alpha 317, decola 28, mantém o eixo até 3.000 esquerda, agora levar o Krat. 5050, transpõe 1935, controle, voo no 601, 62, pushback acionamento. Autorizado, pushback acionamento, está correto o cotejamento. Chame para o táxi. Grato. 3897, copia. Ossiga. 3897, autorizado Salvador Guarulhos 340, aerovia Upper Whisky 50. Decolando 28, mantém reto até 3.000 pés, após curva esquerda, perfil da Gole, Eval até Eudes. 5053, transponder, frequência do controle é 199.35, torre em 198.6. Suba ao nível 360 na saída agora, utilizado por vai esquerda na terceira gole. Esquerda no terceiro da gole, subindo para o 360, então 8002. Tá correto, portão 2, champando para o push e pega essa maneira. Tá pronto. Autorizado, champando o táxi. Livre, 35, 3897. Disque Brasil, copia? Copia. Travador Conquista 085, correto disponível, rota direta, decola da 17. Com curva direita, corredor axé, restrito ao 1.000 pés até o farol da barra. 5037, o transponder. Frequência do controle 199.35, torre 198.6. 5085, autorizado para a conquista, da qualidade 17, curva direita, axé 1.000 pés. 5037, um transponder, controle 1935, torre 18.6, está na bata. 03 na bota, pronto, está para nada. Bata, centro PLB, 03. Dá livre acionamento para táxi de decolagem, chega a torre 198.6, o Whisky Bravo Zulu, até o morro. Ok, para acionamento, táxi chama a torre 28.6, obrigado, passa lá. Baixando e travando no momento da 73. Sem estender de pouso, vento de 240 graus, 8 nós. Afirmativo, confirma a mensagem para livre pouso para a escola 273. Afirmativo, livre pouso, pista 28, vento 230 graus, 8 nós. Afirmativo, 273, livre pouso na 28. Salvador Tower, good evening, Papa Tanguisco, Brasilu, Papa Hangar, to start up. We are to start up, report to taxi, Zulu. Ok, we report to taxi, Zulu. Bordo, 4 horas, Campinas, para o táxi. Confirma que chamou o voo no 601? Confirmado. Gente, é Campinas, 4 horas, conta B? 132. Táxi autorizado. Juliette Alfa, ponto estreta 28, chamará a torre 118.6. Até lá, na minha escuta. O ajuste no 014. O voo no 601. Juliette Alfa 18-6, tá lá na escuta, no mesmo. Gono 940, Tucim entre Guarulhos, 360, será coordenado. Mantendo a minha escuta e aguardo. 940. Esquerda, Fran de Coral. Esquerda, Coral, primeiro garoto. Nível 1110, chame Recife, 1288, alterão 3325, TAM 8002. 288, 3325, TAM 8002. O senhor confirmar o destino do webjet que está à nossa frente, senhor? Está indo pro Galeão. Tá ok, obrigado. Zero, copia. Bruno 940, cópia. Tower, Whiskey Bravo Zulu, ready to taxi, 03 on board. Para de tráfego, foi na sua 235, para 235, super restrito ao nível de voo 340. Foi na sua 235, super ao nível de voo 340, o seu limite é após 60 milhas, após 70 milhas, a presença de condição reacima na reação da sua posição crática, o CAN 800. Antes da taxa Delta, o TAM 3897. Entendi, Alfa, reporta antes da Delta 3897. Falou, bom, na 273, viveu na sua escuta, mantendo o taxiway antes da Alfa. Depois após o taxa, na verdade, minha companhia cruzar sua frente, então prossegue via Alfa, Kilo, 43. E após a aeronave via Alfa, Kilo, para o posição 3, na 273. 43, Alfa Kilo, pátio 3. E aguardo para ingressar no pátio 1. Ok, desculpa, Alfa Kilo, pátio 3, bom, 273. Sim, 01, chega agora a torre, 198, próximo ao meio, tem um bom voo. 18-6, né, 01? Toma ajuste, 1014 no momento. Obrigado, mano. TAM 3897, atento para a nave da Gol, que vai ingressar aqui no Pátio 3. Após prossiga via Alfa até o ponto de estrada 28, até lá na minha escuta. O ajuste agora no 014. Medi 14, atento para a nave da Gol, que está cruzando agora. Pátio 3897. Gol no 894, pronto, cópia. Clear to line up and take off, the wind is 230 degrees 8 knots. Sete 64 decolou 2-1, no controle 19 decimal 35. 19.35, obrigado. Prova 9, chegou no 764, transferência. 4, suba nível 400, saída Gole Orfito. 400, Gole Orfito, gol, minha mano. Deu parte 1 não. Ingresso no parte 1, seu portão 07. E para o portão 07, está livre em parte 1, vou na 273. Chama agora a torre em 1 no 8, decimal 6, ajuste no 0 no 4, bom voo. 8-6, 3-8-7. Torre em Salvador, 3-8-7, na sua escota. 6-8-9-7, mantém a ponte de espera. Serepa. Torre Salvador, boa noite, gol no 601. 601 autorizado alinhar e decolar da 28, vento de 220 graus 8 nós. Alinha e decola 28 no 601. Thunder Storm Island, Thunder Ridge, se for non-speaking for level 320. Controle 119-35, esse que Bravo Zulu. Bruno 764, chame Recife em 1288, alterna 13325. 288-3325, obrigado. Salvador, boa noite. 38-94, informação QMR. 3894, boa noite. Autorizado via chegada Mari, Cuijo, via chegada Cari. Descida para 2000 pés, ajuste 1-0-1-4, informe o localizador. 2014, reportada no lote 83. Muito boa noite, Papa Tango Whisky, Bravo Zulu, decolado, corredor Axame, o pés até o farol da barra. Bravo Zulu, boa noite, mantenha no meu pés, reporte para o farol da barra. Meu pés apontará no farol da barra, Whisky, Bravo Zulu. Espera pronto, 3897. Alé, mantém 97. Bem, mantém, 3897. 764, sumi inicialmente, eu vou 360. controle a ideal do Whisky Bravo Zulu é a 252. Vou prosseguir direto, porém mantém ainda um no meu pé, aguardo na sessão. Direto, mantém mil pés, Whisky Bravo Zulu. Controle Gol na 601, boa noite. 601, boa noite, suba nível 380, saída agora e vigilante. 380, saída agora e 601. Direto na 608. Positivo, autorização, nível 330 para Recife. Direto na 608, 330 Recife será coordenado, mantendo a minha escolta e aguardo. Positivo, prevista saída pouca, né, da 28 aí? Aromelin. Salvador, tá 3603, escuta passando 200 para o 320. Gostaríamos de fazer o RNAV para a pista 28. 3603, contato radar, vigilância, desse mantém o nível 040, inicialmente chegada a CARI. Como que o procedimento usa é o ILS completo. Confirma, vai fazer o RNAV ou prossegue para o ILS? Se não for atrapalhar o seu, eu preferia fazer o RNAV mesmo. Não, sem problemas. Mantenha então a proa do Serra Vitor 362 para o procedimento RNAV, descida para 040. Sim, eu entendo que estamos autorizados a partir de agora direto na proa do Serra Vitor 362. Na 3603. E Altan 3897 decolou para cruzar no 1700, mas eu escuto. 897, subiu, mantenha 340, saída Guali, vigilante. 340, Guali, 3897. Alô, Gol, 9940. Gol, 940, já possui sua autorização, aguarde mais 2 minutos e eu pago sua cópia. 940. Autorizado a ascensão para o 085 para o Whisky Bravo Zulu. O controle está 3603? Possível. Gostaria de voar direto o CARI e de CARI interceptar via o SV363. Haveria possibilidade? Autorizado. CARI após o 363. Autorizado. 3603. Entre CARI e CARI 363. Está 3603. 5062, transponder, frequência do controle 1 no 9 decimal 35, torre 1 no 8 decimal 6. O transponder, por gentileza. 5062. Autorizou 3620, aparece 50 Guarulhos, decolando a 28, mantenha reta até passar 3000, acima de 3000, gole, eval, é subida. 1935 controle, 5062, transponder, Golão 940. Ideia, preparo 28, mantém reta inicialmente até 3000 como cotejado, após curva esquerda na Gola Eval até Gonza, até o fixo Gonza. Correção, Gola Eval Eudes, que pela UPV 50, Gola Eval Eudes. É o. É a subida. O Golão 940. Uno, passa nível 1110, chame Recife, 1288, alterna 3325. Olhe, Eval, West. Olhe, Eval, Eudes, para interceptar a aerovia Upper 50. Olhe, Eval, Eudes, acima de 3000, pela esquerda, agora 940. Correto, no portão 01, sempre para o pushback acionamento. autorizado, aerovia Peruíso 5-8. Decola 2-8, mantém reto inicialmente até 3.000 pés, após curva direita, perfil Darum, Melim. 5064, transponder, repetindo o código 5064. Frequência do controle em 1.9.35, torre operando em 1.8.6. Positivo, Salvador. Salvador autorizado em Recife, 330, a preço 58. Decolada 2-8, mantém a proa até 3.000. 2 curva direita, Heron, Melli. 5064, no transponder, 1935, 18.6, a proa. Correto, ponto 4, 104, feedback permanente. Sangal, qual parte de conta pista que pretende utilizar? O nível 380. Coordenar com o centro Recife, mantendo a minha escuta e aguarde o Fox Trot Tango Bravo. É Valgunza, prepare a Gola Valgunza, dá 1-7, curva direita na Gola Valgunza. Estamos Fox Trot Tango Bravo, copia? Decola 1-7, curva à direita, no perfil da Gola, Eval, Del, Gonza. 5072, transponde. Frequência do controle 1.19.35. Estou operando em 1.18.6. Está no parte 5, para fundamentais de decolagem, chama agora a torre 1.8.6, só confie no PLB, autonomia alternativa. Autorizado, secretário. Voo 601, da presente voo do Código Alcate, vindo do Nerdinho ao Pai, voo do Nerdinho, voo 12 horas, bem-vindo no Nordeste, 2050. 14. 2500, 1014, 3603. Copia. Informe seu estimado para a conquista, suba ao 085. Cópia. Negativo, pronto. Salvador por fim autorizado 380, como solicitado. Aerovia Peru Whisky 8. Decola da 28, mantém reta até 3.000 pés, após curva à esquerda, no perfil da Gole e Val até o Gonza. 5070, transponder, frequência do controle em 119, decimal 35, torre em 118, decimal 6. 3894, chame torre 118, decimal 6, dúzia. 286, 3894. 18, mantém pro de decolagem até 3.000, após curva direita, à esquerda, na saída Gole e Val Gonza. 5070, é o transponder. E o 11935, controle com a torre 186, ou no 273. Correto, gol no 273. Tá, qual a posição que se encontra? 5070. Então, qual portão que encontra? Qual atendimento é correto? Tá no tá em que portão? Ok, posição 7. Portão 07. Ciente, chama o pronto para o pushback, somente. De manhã. Boa, 26708, 6086, 2h30, alterna Fortaleza. Autorizado. Índia Alfa, na minha escuta, até o ponto de espera 28. Para justa no 04, web. Indy Alpha, ponto de espera da 28, 6708.